Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Fala comigo! Começa aqui mais uma edição do Fala Comigo. 21 de novembro de 2020. Que ano, hein, minha gente? Que ano! Estamos aqui, de novo, em mais uma versão do Fala Comigo. E esse programa nunca vai ter um desenho igual, né? Sempre vai ser uma coisa que a gente vai improvisar, vai intuir com as informações que a gente tem, e a ideia é essa, a gente trocar ideias. E hoje fiquei pensando um pouco aqui e vamos filosofar um pouco hoje. Não tenho nenhuma formação de filosofia, mas acho que filosofar que nem música, todo mundo pode fazer, todo mundo pode cantar, tocar um instrumento, é só querer sentar, se dedicar. E filosofar é a mesma coisa, acho. A bagagem que todo mundo tem, a memória que carrega, a gente pode ficar viajando na vida e falar sobre temas como as notícias mais importantes que acontecem no nosso dia a dia, nos últimos dias, nos últimos tempos. Esse é o Fala Comigo. Liga para cá. Liga para cá para o 998-247-909 para a gente trocar uma ideia. E eu estou aqui só como um provocador para sugerir e a gente conversar, a gente trocar ideias e apresentar uma discussão, um questionamento para todo mundo que estiver ouvindo. E então hoje peguei esse gancho de filosofia e para a gente pensar um pouco em tudo que está acontecendo na nossa vida, principalmente nos últimos tempos, né, com pandemia. Nós estamos indo agora para mais de 168.600 mortos. E ultrapassamos os 6 milhões de infectados pelo Brasil. E lugares como o Amapá, onde está tendo problema de energia elétrica e tudo, aumentou em 250% a contaminação, né, das pessoas. Então, vê a infraestrutura, a falta da infraestrutura, né, o descaso de uma concessionária estrangeira, né, os colonizadores ainda estão aqui e vêm, compram com o nosso próprio dinheiro, pegam empréstimos do BNDES, os bancos, e a gente, além de dar o patrimônio público, né, essas empresas, nessas negociatas, a gente ainda empresta o dinheiro para eles, né? E eles não investem nada, eles põem esse dinheiro no bolso. Então está lá numa situação crítica, sem energia, uma cidade inteira, sabe? Por falta de energia e da responsabilidade tanto dos administradores públicos quanto da justiça em ter posturas mais enérgicas, né, com isso, com essas situações. Mas seguimos, né? Fazer o quê? Então vamos aí filosofando sobre isso. Por que será, né, que um país tão amistoso, tão pacífico, tão tranquilo, fica brigando entre si, se dividindo entre direita e esquerda, entre essa religião e aquela religião. A gente exagera até no lúdico, né, no esporte. Torcidas se agridem, se violentam, se matam, né, chegam a se matar os torcedores. Então, onde está toda essa gana, né, da gente, dessa briga toda por tudo? E quando a gente olha para o geral, para o país, né, para a administração pública, para o que está acontecendo, e saber que tem tantos recursos, tem muito dinheiro, sempre muito mal aplicado, mas tem muito dinheiro que dá para aplicar bem e fazer com que as coisas funcionem, né? Mas é isso aí, vamos aí, tocando. vamos falar um pouco o Moro, né? O salvador da pátria, aquele que todos acreditavam que estava acabando com a corrupção, né? Agora o Moro trabalha de advogado, né? E ele, o primeiro caso dele é de um bilionário, investigado em 3 continentes. Então, assim, é uma pessoa muito correta, né? Faz as coisas assim. Fora que, não sei se vocês viram que ele saiu agora, né? Vou procurar aqui de novo para não falar besteira para vocês. Eu sei que eu falo muita besteira. Mas saiu agora uma reportagem, né? Uma reportagem investigativa, na verdade, que conta que o Moro recebeu lá em Curitiba, uns 3 dias antes, né, do fim de um candidato poder se inscrever como candidato à eleição à presidência da República, ele recebeu nada menos do que o Luciano Huck, né? Lá em Curitiba, o Lula estava preso, né, e essa dúvida se ele sairia ou não. Então, assim, não é muito estranho, assim, para a gente filosofar, falar bem tranquilo e pensar que a vida é essa novela mesmo que é. Então, como pode, né? Um apresentador de televisão, né, que está na mídia toda semana, uma pessoa pública, né, que influencia as pessoas que admiram o trabalho, né, o programa que ele faz, o jeito que ele conduz a vida dele, essa vida pública de homem público da televisão, ele ir conversar com o advogado, né, que está responsável por julgar um possível candidato. E ele vai lá garantir, em Curitiba, essas questões todas que a gente nunca é chamado. São essas negociatas, né? Então, uma informação dessa, uma troca dessa, ela não é feita na simpatia, né? O Moro não é amiguinho do Huck. E o Huck não é amiguinho do Moro. Então, tem aí uma situação de conhecimento e fama, né? Os dois são conhecidos, um tem poder, o outro tem poder. Senta-se, então vou falar, olha o disparate, né? Um juiz conversar com alguém nesse sentido, porque o Luciano era possível, provável candidato à presidência da República, mas fica esperando, então, informações privilegiadas diretamente, né, da fonte, para saber se ele vai se candidatar ou não, e o que aconteceu é que ele não se candidatou, né, pela orientação. E isso aconteceu em 2018, antes das eleições à presidência da República. Muito, muito estranho. E daí tem outra matéria também agora, que acabei passando por perto dela aqui, deixa eu ver aqui. O Moro defendendo o bilionário, que está procurado em 3 continentes. A gente sabe o que é isso? O cara não é pouca coisa, não. Então, deixa eu achar aqui para não falar muita porcaria para vocês. Tava aqui. Sérgio Moro teve almoço secreto. Almoço, né? Tinha entendido que era numa biblioteca, alguma coisa pública assim, mas não, foi um almoço. Eles gostam muito, né, durante a comida, saber quanto que eles vão tomar da gente. Aí tem essa combinaçãozinha que está acontecendo agora, novamente, né, para a gente entender como daí o esquema todo funciona, né? Então, o que que... Caramba, quanta notícia ruim, meu Deus. Só notícia ruim. E eu não acho a notícia do Luciano Huck aqui, fico enrolando vocês. Não sei onde é que tá, não. Max, você consegue me dar um... vamos colocar uma musiquinha, porque eu vou falar disso com mais certeza aqui pra vocês. Vamos ouvir uma musiquinha, eu já volto. Um minutinho e meio. Fala comigo! Música. entrou em choque publicitário. Foi forte a queda do seu império. É golpe duro pra milionário. Com honorários torna-se servo. Deu pane no nervo do cérebro. Taquicardia e revertério. Momentos trágicos, instantes sórdidos. Tombou perplexo em pleno orbe. A ele que dizia que queria morrer doce quando o mundo acabasse em mel. Mel. A ele que dizia que queria morrer doce quando o mundo acabasse em mel. Entrou em choque publicitário. Foi forte a queda do seu império. É golpe duro pra milionário. Com honorários torna-se servo. Deu pane no nervo do cérebro. Taquicardia e revertério. Momentos trágicos, instantes sórdidos. Tomou perplexo em pleno orbe. A ele que dizia que queria morrer doce quando o mundo acabasse em mel. Mel. Ele que dizia que queria morrer doce quando o mundo acabasse em mel. Fala comigo, tamo aqui de volta. Fala comigo, Vila Anglo, um programa dedicado à Vila Anglo brasileira. E se eu estiver falando muita besteira, eu queria que vocês mandassem recado para mim no 998-247-909. Não é isso, Max? 998-247-909. Pode mandar mensagem, pode mandar áudio, pode ligar para cá ou pode mandar um áudio que eu ligo para você, para criar esse elo. Vamos conectar. Então eu estava aqui fazendo aquela busca, para não falar bobagem para vocês, e vou ser um pouco chatão e vou falar tudo que está aqui na matéria que eu vi, né? Que é essa, a história de Sérgio Moro, olha a combinação, Sérgio Moro, Dória, Huck e Mandetta, né? E a matéria está assim no The Intercept Brasil, um dos jornais mais livres que a gente tem hoje, né? E imparciais que a gente tem hoje, com matérias responsáveis, investigativas. Então sempre dê uma olhada quando você vê uma matéria, se você acha que isso é verdade ou não, se você quiser confirmar e ter uma, né, uma afirmação de veracidade, The Intercept, que escreve em inglês, né? The Intercept, o interceptador, que é o intercept, o que intercepta, sei lá. Então, o que está sendo formado aqui politicamente, meus queridos, para 2022, né, para concorrer à presidência, o que eles chamam de um novo embuste eleitoral. Eu vou até tentar pegar rapidinho aqui o que é embuste para a gente não e traduzir realmente o que significa. Então, um novo embuste eleitoral está sendo armado no Brasil. Luciano Huck e Sérgio Moro estão articulando uma chapa para concorrer à presidência em 2022. A ideia é formar uma candidatura que seja antibolsonarista e antipetista para vendê-la como uma opção moderada de centro. Moro citou também Mandetta e Dória como nomes de centro que poderiam integrar a frente. Olha que maravilha, né? O Moro, o Huck, o Mandetta e o Dória. Ah, mas a gente não precisa de mais. Bom, para quem tem Bolsonaro, um Dória, dois Dória é de boa, né? Então, assim, direitistas se vendendo como centristas não chega a ser um estelionato eleitoral novo. Pelo contrário. Até a chegada do bolsonarismo, a direita tinha vergonha de se assumir. Direitistas eram liderados pelo PSDB. Sim, o PSDB, do Dória, do Bruno Covas, do Fernando Henrique Cardoso e mais um monte de estelionatários que passaram por aí. Então, um partido de origem centro-esquerdista que migrou para o centro-direita, mas nunca se assumiu como tal. Então, ele começou como um partido que se dizia de centro-esquerda e tal, para ser mais moderado, e rapidamente a gente conseguiu fazer uma leitura que o PSDB era um partido de centro-direita, né? Então, um centro-direitista. E se manteve assim. E essa vergonha era algo natural depois que a direita ficou marcada pelos anos da ditadura militar. É claro, ninguém queria ser direitista porque isso era muito ruim. Agora, né, Bolsonaro, que era a voz única na defesa do regime militar e ajudou a resgatar o orgulho direitista, né, agora a gente passa a olhar para a direita com uma outra visão. Então, esses oportunistas de plantão, esses estelionatários de plantão, migram agora completamente para a direita, chamando de um centro moderado, né? Só porque tem a presença do Luciano Huck, desse falso tudo, Moro, né? E toda essa gangue. Então, só que depois dessa tragédia, né, implantada pelo bolsonarismo, né, parece que a vergonha começa a voltar para alguns. Então, a ideia deles é ainda afirmar que isso é uma política de centro, né? Mas a gente sabe que ela é de centro-direita e vai mais para a direita. Qual que é o grande problema, né? Por que que fica essa luta toda entre direita e esquerda, né? Se eu posso resumir com a simplicidade do meu pensamento ou com toda a minha ignorância, para que a gente vá para um lugar comum, né, com direita e esquerda e centro, no caso político, a direita ela está mais voltada para uma coisa mais rígida, mais dura. E o pensamento é capitalista. Então, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, ele se preocupa muito com o lucro, né? Não com a pessoa. Se preocupa muito com esse poder, essa dominação, né, da estrutura. E parece que isso não tem fim, né? Se a gente olhar, a direita está ligada ao capitalismo, o capitalismo está ligado a essa coisa de que alguém possui uma enorme riqueza, algo que ele não vai conseguir usufruir se ele sair gastando hoje, comendo nos melhores lugares. Tem gente que tem dinheiro que não acaba e eles querem ganhar mais dinheiro, né? Porque daí já é uma coisa entre esse clube, é uma vaidade para ver quem tem mais dinheiro, é que nem a gente assim no nosso nível, né? Que olha para o vizinho e fala, puxa, o vizinho pintou a casa dele, pô, preciso pintar a minha também aqui, senão vai ficar... Então, é um pensamento assim, a direita trabalha esse lugar da vaidade, do orgulho, do poder, da dominação, né, do capital. Então, quer que todo mundo trabalhe, acorde cedo, trabalhe e não dá o mínimo de condição, não retorna nada. E daí, se a gente vai para o outro lado, A gente tem a esquerda, né? A esquerda dos comunistas, que comem criancinha, né? Desde que eu tenho hoje quase 60, né? Desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar que o comunismo come criancinha. Então, quando eu era criança, era MDB e Arena, né? O que hoje é o PSDB era Arena, e o MDB, que já foi um dia um partido chamado Partido de Esquerda. É que tem uma coisa muito mais profunda por trás disso, né? Então, a Arena era essa coisa coxinha, capitalista, a fim do dinheiro, e a esquerda uma coisa mais coletiva, da coletividade, pensando no social. E os valores, né, da esquerda, eles são mais... no pensamento, né, no modo de se viver e buscar uma vida mais digna para todos, e não tem essa loucura para querer tanto dinheiro. Então, daí alguém vai falar assim, pô, mas os caras de esquerda entram lá e também roubam. Pô, então a gente não está falando de esquerda, a gente está falando da mesma laia, a gente está falando de estelionatários. Isso não quer dizer que isso é esquerda, né? E que o bolsonarismo é a direita. Então, assim, no sentido puro de cada palavra, um é radical tanto quanto o outro, né? Os dois, de alguma forma, fazem um estrago grande para o geral, quando pensado radicalmente. Mas se a gente pensar, né? Então, aqui que entra a parte da filosofia, e eu vou pegar a referência aqui do embuste, só para terminar essa matéria aqui do Huck, ó, preste atenção, candidatos a presidente 2022, Luciano Huck, Moro, Mandetta é o cara da saúde, aí vocês lembram? Foi tirado logo, né? O cara começa a cuidar das coisas, mesmo sendo uma cabeça capitalista e tal, aí o presidente foi lá e tirou ele da frente. Então esse cara também nessa chapa aí junto com o Dória. O significado de embuste, né, que o nome a chamada da matéria é um novo embuste eleitoral. É mentira que, estando repleta de astúcia, é usada com o intuito de enganar ou prejudicar a outra pessoa, logro ou engodo. Isso, né, fica para essa situação, fica embuste e fica bem colocado. É estranho, mas... Então, esse embuste é isso daí. Agora, se a gente coloca num sentido geral, é estelionato. É estelionato. O que a gente tem hoje deflagrado no país, de uma forma geral, é estelionato. Tanto na política, como na religião, como na iniciativa privada, né? O que a gente tem é um estelionato. Nos roubam a vida, né? Então a filosofia pode também fazer com que a gente pense um pouco nisso. Quanto tempo da nossa vida a gente vai dedicar, né? Vai se esforçar para produzir, né? E receber só 25%, 30% do que você produziu em função dos impostos? Quanto tempo mais de vida a gente vai continuar levando nessas condições? Porque que nesse caso, nesse sentido, né, na vida, nesse aqui e agora, por que não se consegue um consenso, né, ou um consenso? Consenso é muita coisa, mas as pessoas mais abertas para pensar no bem-estar, né? Pessoal, dos familiares, dos vizinhos, né? e da cidade, do país e tal. Tem um lugar comum que é preciso ser retirado qualquer egoísmo da frente, qualquer pensamento voltado para o dinheiro. É claro que ele é necessário, e o dinheiro a gente pode tratá-lo também de diversas formas, mas é só um papel que marca um número e a gente tem ele como troca, né? É, o que está por trás do dinheiro, né? Então você tem conta no banco? Caramba, como a gente é estúpido, né? A gente tem o dinheiro, trabalha o mês inteiro, deposita lá no banco, os caras usam o nosso dinheiro, trabalham com ele, faturam com ele e cobram. Cobram tudo da gente, né? Então fica uma dica aqui também, ó, quem quiser se livrar, né, de tarifas e dessas apurrinhações de banco e tudo, procure um banco digital sem tarifa. Hoje já tem algumas experiências aí bem boas, faça uma pesquisa, veja quais que tem menos reclamações e transfira para um banco que não tem tarifa. Não vai te cobrar nada, o teu dinheirinho vai ficar lá, eles vão usar o teu dinheiro e vão te agradecer e ainda vão te dar um lucro por isso, né? Que tem essa correção que você acaba ganhando algum. Então existem, eu acho que existem várias formas de a gente pensar no dinheiro, pensar na sobrevivência, né? Trabalhar, a gente tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que produzir alguma coisa para ser remunerado por isso, e daí com dinheiro, com papel, né? Moeda. E a gente faz essa troca que é bem mais simples, agora cada vez mais virtual e digital, o que não tem problema nenhum. E a gente, então, pode tirar essa parte financeira e pensar, quando a gente pensa, né, no todo, quando eu penso no outro, né, vou para além do meu, da minha casa, da minha família, vou pensar num lugar que engloba todos, né? Os vizinhos, né? a nossa vila, o nosso bairro, a nossa cidade, e querer o bem para todos. Então, quais os ambientes, né? Tirando a coisa da sobrevivência, dos recursos, de ter que produzir, ter que estudar e se formar e adquirir conhecimento e qualificação para poder também ficar de boa na vida, mas a gente passa pela vida. Eu sou de uma geração, né? Estou com quase 60, já falei. Passei por algumas gerações e as pessoas passam pela vida toda trabalhando. As pessoas passam, é claro, é digno, a gente tem que produzir tudo, mas o tanto que a gente trabalha e o tanto que a gente recebe, né? É porque a gente, eu estou falando de pagamento e desconto de impostos. A gente trabalha, recebe 30% de tudo que você trabalhou, porque o resto é tudo imposto. E eu estou considerando até o imposto que você paga quando vai comprar comida, depois que você tem o teu dinheiro. Então, vamos pensar que você vai no mercado, compra lá, se você comprou R$500 de compra, R$100 de compra, R$50 de compra, teoricamente, você conseguiria comprar o dobro do que você comprou, porque você está pagando imposto. Então, aí você já tem no teu dinheiro 50% menos, né? Metade dele já fica nos impostos. Então, assim, uma criança na rua, né, que pede dinheiro, vai no bar, compra um salgadinho, ela está pagando imposto. Não parece, mas ela está pagando imposto. Ela podia, com esse dinheiro da esmola, né, comprar dois pacotes de salgadinho. Então vejo que assim, o pensamento que a gente tem que ter é, com tanto dinheiro, com tanta arrecadação, né, não sobra dinheiro para fazer as coisas que precisam. Além de pagarmos tantos impostos, né, em todos os produtos e coisas que nós adquirimos, e serviços, né, como água, luz, telefonia e tudo mais, e a gente não tem nada em troca. Por que a gente não faz? O que seria a troca, né? Além de iluminação, ruas limpas, lixo, né? A coleta de lixo e essa organização, esgoto e tudo mais. Saúde, né? Hospital, a gente tem um hospital ali, o Sorocabano. Agora, depois de muita luta, inclusive uma luta aqui do bairro, da galera do Pompeia Sem Medo, para conseguir fazer com que uma ala do hospital, que acho que tem mais 4 andares, não lembro agora, que uma ala fosse aberta do hospital, que estava fechada também. Aí você tem várias alas para reabrir e botar o hospital para voltar a funcionar. E daí a gente faz o quê? Faz um monte de hospital campanhas, né? Vai lá no Pacaembu, monta-se uma estrutura gigantesca e aparecem muitas camas, leitos e respiradores e toda uma infraestrutura hospitalar que é locada, comprada, alugada e cheia de corrupções, como a gente viu, né, em todos os meios. E isso já foi desfeito. E se a gente olhar para as contas, elas não batem. Gastaram milhões para fazer isso e já não se tem mais de volta. Enquanto que se você pega os hospitais que estão fechados e abre os hospitais e coloca os leitos aí e investe o dinheiro aí, você já fica com a estrutura pronta. Então essa administração pública, né, esse pensamento da administração pública da direita, né, Bruno Covas, Dória, Bolsonaro, Guedes, então tem toda uma linha, né? E agora surgem também na mídia, né, pessoas falando barbaridades e sendo aceitas e nossa, incrível isso. Mas então é isso, a filosofia então foi ficando um pouco para trás, ficou mais um discurso, né? Mas é isso, da gente pensar como que a gente pode se unir nesse lugar. Como que a gente pode olhar para isso como todos nós fazendo parte? Nós não somos de direita e nós não somos de esquerda, né? Nós somos a população, nós somos o povo, nós somos uma civilização que vive em pleno 2020, né? 20 anos já no século 21, e a gente vive refém desse sistema político que aí está instalado. Então, assim, O que a gente pode fazer? E é a pergunta que eu faço e que deixo aqui para que se alguém tiver vontade ou desejo de entrar nesse diálogo aqui, colocar sua opinião, ligar para o 998-247-909, 998-247-909, mande um recado, manda uma mensagem, liga, me avisa, eu te ligo e a gente fala sobre isso. E a gente então buscar esse entendimento, né? Uma vez que a gente não é de direita nem esquerda, e não importa se nós somos altos ou baixos, magros ou gordos, pretos ou brancos, verdes ou amarelos, meninos ou meninas, e tudo mais, não faz diferença, né? O que é público é para todos, né? É o nosso dinheiro, é o que coletam do nosso dinheiro, de todos os nossos esforços, é o que é coletado, e isso tudo vai para uma administração. A gente não pode ter mais aventureiros, né? Luciano Huck vai fazer programa, meu amigo. Vai curtir a Angélica, sabe? E para de cercar as praias, porque a praia é pública, a praia é de todo mundo, então um cara que cerca a praia quer ser presidente da república. Gente, não dá mais, cara, vamos parar com essas histórias, sabe? Achar que alguém vai fazer milagre só porque é bonitinho ou aparece na televisão, sabe? Ou porque fica famoso. Num lugar sério, um cara como o Moro, se fosse sério, a gente nem ficaria sabendo como é que é a cara dele, quase, sabe? Porque seria um juiz de verdade, seria um juiz que não está para se apresentar, para ficar famoso, sabe, para estar na mídia, e daí conseguir ser ministro da República, e agora até ser candidato a presidente ou a vice-presidente da República. Então esse lugar de vaidade, né? Porque o que, que ele fez? Então, vamos só pensar no Moro, bem rapidamente, né? O que, que ele fez? Ele entrou lá como ministro da Justiça. Ele não tinha que mandar prender todo mundo? Então, ele já tinha começado ali. Ele já tinha que mandar prender o presidente da República, que é suspeito de assassinato da Marielle Franco. E eu não tenho nenhum receio em reproduzir isso daqui. Assumo toda a responsabilidade pessoal, sem envolver nenhuma instituição, sou eu falando, Caco Guirado, a impressão que eu tenho por tudo que eu já vi, pelas expressões dele, quando ele foi questionado, as respostas, né? E são coisas que, sabe, a gente sente. A pessoa está envolvida em coisas que não deveria. Então, o Moro, se tivesse mesmo esse perfil, né, de um grande salvador e do cara que ia resolver tudo, teria que prender o presidente da República. Até, na verdade, teria que se autogemar, né? Pode isso? Não. Joga para cima, aberta, põe os punhos e pluf. Ele já deveria ser preso, porque dentro de todo o processo dele, ele cometeu vários crimes, né? Como juiz, cometeu vários crimes. E ainda continua cometendo. A Lava Jato, como eu já disse, não lavou nada, não foi Lava Jato. Foi uma água por cima, mas muito porca mesmo. Então, se é Lava Jato, né, deveria ter jogado mais um esguicho d'água aí. E levado muita gente, né? Então, muita gente que passou pela Lava Jato só deu com a mãozinha, falou tchau e nada aconteceu, né? A intenção, gente, a intenção verdadeira por trás da Lava Jato, que se desviou, foi prender um candidato a presidente, né, que ganharia as eleições. Então, essa foi a estratégia. Que fique claro para todos nós, que a gente lembre disso daqui para frente, no futuro. A prisão de um candidato que tinha possibilidade de se reeleger foi o grande lance da Lava Jato. Então foi isso que o Moro e o Delagnol, Dalton Delagnol, sei lá como é que pronuncia o nome desse outro trouxa, esses caras feriram todos os princípios de ética, de comportamento moral, de tudo que você possa imaginar. Fazendo a Lava Jato, né? Então, assim, como que a gente pode querer que um cara desse esteja a serviço do público? Sabe? Então, assim, não é aí, assim, não vamos aqui crucificar agora essas pessoas só porque eles estão no poder, né? Os que passaram também, né? Apesar de toda uma construção e um ganho no lado social, que é isso que a esquerda faz, né? Então, o fim da fome, né? As pessoas com mais poder aquisitivo, isso tudo, sabe? As pessoas usando avião, dando rolezinho no shopping, essa foi o grande conflito, né, entre esquerda e direita. Os bacanas não querem que o pobre, né, sente do lado dele no avião, né? Ele quer exclusividade. Então, esse pensamento no governo vai fazer com que pessoas, né, até então sem acesso, comecem a ter acesso, comecem a produzir, ganhar e conseguir usufruir de tudo que se tem na vida, como, por exemplo, ir viajar, tanto para estudar, para passear. Então, sabe, assim, esse é o grande problema. Então, vamos prender o candidato, né, da esquerda, ele fica preso, inelegível, e a gente elege um outro cara. E daí, eis que surge o azarão, lá de trás, correndo por fora, vem ele. E de uma piada, a gente tem um presidente hoje que não tá nem aí pra gente, né? Ele não tá nem aí pra gente, ele tá lá fazendo um negócio. Tenha certeza disso. Nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito e todos, de todos os estados brasileiros, em sua maioria, eu posso apostar que 90%, estão sentados ali fazendo o negócio. É o que chamam de articulação, de tudo que eles inventam de nome, mas tudo é negócio, tudo é toma lá da cá, você faz isso para mim, eu faço aquilo para você, a gente tem que se acertar para a gente ganhar junto e levar todo mundo que a gente quer junto com a gente. Então é só para a turma deles. Então fica esses pensamentos aqui por hoje. Queria também falar um pouco, nem sei que tempo temos aqui. Ó, hoje falamos bastante, né, Max? Nem tivemos tanta música aqui. E o que mais que eu posso falar? Fala comigo, me manda uma mensagem, não me deixa aqui sozinho, né? Não me deixa aqui esperando por você se conectar e falar comigo. Esses programas todos vão ficar gravados e postados no site do Condô, né? Aí onde você entrou tem lá condô.org.br/Rádio TV Mundo Novo. Aí você entra lá, tem toda a programação, tudo que a gente já fez desde que a gente iniciou a rádio e a TV. E então tem os vídeos, tem os áudios, todos os programas. Entra lá, fica à vontade, convida a galera para conhecer. E hoje a gente tem estreia aqui, gente. Vou falar para vocês, a gente tem uma estreia aqui de um programa. E estamos estendendo então, né, Max? Vamos hoje até as 10 da noite. Três orelhas na estrada. Depois dos três orelhas, como é que é mesmo, Max? Bom demais. Como é que é o nome do menino? Theo Secato. Theo Secato vai entrar aqui arrepiando a partir das 9 horas da noite, logo na sequência, depois dos três orelhas. Estreia Theo Secato aqui com um Bom Demais. E bora lá. Mais tarde a gente fala aí com o Theo e agradecer aí a chegada dele e a gente ir seguindo nessa construção aqui. E você que está em casa, que tem uma ideia, que porra, podia pensar num programa, tocar umas músicas, esses caras que têm uma rádio e não tocam música. Gente, é muita coisa para fazer. E a gente vai se virando como pode. E daí um dia dá pau em transmissão, um dia dá pau não sei no quê. É divertido e dinâmico, eu diria. Às vezes a gente fica tenso, às vezes a gente tenta relaxar. Uma onda agora, acabei de fazer um trabalho com um psiquiatra. Depois até posso, a gente pode ver para postar isso no site do Condô também, e ele está falando Enfrentando a Pandemia, o nome do projeto, e ele fala um pouco disso, mesmo que sem ter uma avaliação psiquiátrica, né, de alguém e tudo, que ele manda um monte de medidas que a gente pode fazer para melhorar nossa condição dentro da pandemia, né, e como seguir com a pressão, com o dia a dia e tudo o que acontece e todas as loucuras e influências que a pandemia trouxe na nossa vida e o que acontece hoje. Então é bem bacana. E uma das coisas que ele fala, entre muitas, é de uma situação que é assim. Você chega, se depara com uma situação que não era aquilo. Você programou tudo de um jeito e depois você se depara com ela e mudou tudo. E daí a ideia, né, o que ele passa como sugestão, é que a gente funcione meio que como um aplicativo, né, usar o nosso aplicativo, o app interno, o personal app, o nosso appzinho de dentro, e recalcular a rota. Então, assim, ao invés de a gente simplesmente explodir, estourar e já começar a encrencar com tudo, a gente dá esse novo play, né? Dá um refresh. Dura que as expressões são todas em inglês e eu tenho um pouquinho de aversão, sabe? Quando eu fico falando aqui na rádio e palavras em inglês. Mas é esse reset que se faz, é um renovar, você aperta e começa tudo de novo e recalcula a rota, que nem aplicativo de carro, né? Tá indo para uma rua, você vira para outra, não foi para aquela lá, você foi para outra. Ele não reclama, não faz nada, né? Ele simplesmente recalcula a rota e a partir dali ele te dá outra referência, você vai se você quiser também. Então a gente, para a gente pensar então mais objetivamente, é recalcular a rota. Eu me deparei com um problema e vou, em vez de voar no pescoço da pessoa, né, porque estou estressado já, eu simplesmente respiro, aperto o botãozinho e recalculo a rota e daí sigo tranquilo com a realidade que está apresentada ali no momento. E fala de muitas coisas interessantes também, como quando a gente está triste, né, e deprimido, que essa tristeza e tal, e as pessoas têm um pouco de receio de assumir como depressão e tal, mas é depressão. A gente está triste, está deprimido, a gente está pensando no passado, né? E se a gente está ansioso, né, a gente está muito elétrico, né? Está no 220, ou, então a gente fica muito mais rápido. A gente está pensando no futuro. Então, se você está ansioso, você está muito, né, no futuro e pensando no que vai acontecer. E daí a ideia é que a gente consiga buscar um equilíbrio entre esse lugar, né, de se entregar a uma tristeza, a gente, e o lugar também da gente cair nessa ansiedade, bora lá, vamos fazer acontecer e tudo, ter essa calma e tranquilidade e a observação sobre o que vamos produzir e de maneira tranquila e tentar buscar isso. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, a teoria, né, é fácil, mas se a gente já pensa nisso, já muda alguma coisa. Então, na hora de uma crise, na hora de um momento de tristeza ou de euforia, a gente pode pensar nessas coisas, respirar um pouco, contar a respiração. Então é isso. E eu gostei de pensar, mesmo não tendo sido, né, que acabei não fazendo a filosofia, gostei muito de pensar nesse lugar da filosofia dentro do Fala Comigo. Então, se você, por acaso, quiser, e se você ouvir isso e já não for mais ao vivo, né, porque Fala Comigo ao vivo, mande uma mensagem para o 998-247-909 e eu terei o maior prazer em responder. Quero conectar com as pessoas e trocar informações, mudar de ideia, pensar de outra forma. Uma coisa que eu sempre lembro, né, da informação, né, que a gente sempre tem aqui muitos problemas de capacidade, aí tira foto, filma no celular, daí enche tudo, você não tem mais espaço, o computador é a mesma coisa. E daí me vem sempre um pensamento, agora não vou lembrar de quem que é, mas me vem sempre um pensamento que a nossa memória, né, diferente do computador e do celular, a nossa memória, ela não tem fim, ela não enche, né? Você não fica com a memória cheia, né? Quanto mais informações a gente tem, melhor é, e tem muito espaço de sobra para ter o nosso corpo inteiro, né? É um HD para depositar a memória. E então aprender. Então a ideia do programa também é essa, da gente aprender, construir coisas juntos, traçar planos para o futuro, melhorar as condições da rádio, dos sistemas. Então existem vários assuntos, várias linguagens que a gente pode trocar aqui por esse programa. E nesse pensamento mesmo a gente já pode pensar, né, que nem hoje a gente tem programação, meio-dia teve O Sonho da Serpente, daí a gente teve uma hora Você Tem Fome de Quê, depois a gente teve a Maurício com Joel Chacriabá. Eu confesso que não consegui ouvir, porque estava me concentrando para fazer o programa. E daí, logo na sequência, começou a Falar Comigo. Daqui a pouco a gente sai daqui, vamos ter Rádio Orimirim. Aí, depois de Rádio Orimirim, a gente tem Feito Música, com o grande Max Russara aqui ao meu lado, o homem de mil braços. Depois a gente tem um espaço que fica entre o final, né, de Feito Música e o Aos Vivos, que começa às 7 horas da noite, é o espaço musical que a gente tem. Então, se você quiser pedir uma música, nesse horário é o lugar onde a gente vai colocar uma playlist. Não sei se o Uli toca hoje ou quem toca, senão a gente coloca aqui uma playlist, sai tocando com coisas que vocês de alguma forma vão gostar. Música é uma coisa sempre boa. E depois, então, a gente tem os Ao Vivos, das 7 às 8, E hoje, uma promessa de que será às 8, até às 8, né, porque tivemos reclamações de mudança de programação, e daí vamos tentar então hoje cumprir com os horários. E às 8 horas em ponto começa o Três Orelhas na Estrada. Hoje a gente não tem, vocês perceberam, né, que a gente não teve até agora o horóscopo da semana com o Lucas Nucci. Mas semana que vem ele está de volta aí. E, gente, é bem bacana. Prestem atenção no signo de vocês. É bem bacana o que ele fala. E então tem o Três Orelhas, e logo a seguir do Três Orelhas estreia o Bom Demais com o Theo. E enfim, então a gente vai até às 10 horas. Então, se a gente vê assim, essa programação da rádio de meio-dia às 10, tá aí. Precisamos de DJs, precisamos de repórteres, precisamos de produtores. Que mais? Que mais, Max? Técnicos, gente que queira aprender a trabalhar com áudio, né? Mesa, mixagem, trabalhar na técnica, saber de microfones, equalizações, tudo na parte técnica, infraestrutura, e também a parte digital, né? Tudo que a gente já tem digital, que hoje esse universo de conexões e processamentos, né, de áudio e vídeo, tá tudo digitalizado, então também tem. E tá aqui, e a gente convida a participar quem tiver a fim de participar dentro de qualquer uma dessas linguagens, né? Tanto de aprender a trabalhar com computador, com tecnologia da informação, com áudio, com vídeo, com filmagem, com locução, com discotecagem, enfim, tudo. Tudo está em aberto. É uma rádio que, por mais que a gente já esteja um tempinho, né, fazendo, já são o quê, Max? 2 meses e um pouquinho, né? Aí a gente produzindo todos os sábados. Lembrando que quinta-feira tem programa de TV e na terça-feira também. Na terça-feira a gente tem 3 programas, né? Não, na verdade, 4 programas. Tem 4 programas. A gente tem o Colhendo Receitas, a gente tem Jardim das Delícias, né? O Colhendo Receitas fala sempre de um prato, de uma comida feita a partir dos alimentos que a gente tem aqui no quintal do condô. E daí a gente tem o Jardim das Delícias, que fala exatamente do que está sendo produzido, né? Da construção do projeto do Jardim Comestível, né? Que é o Jardim das Delícias, envolvendo permacultura e agrofloresta, de tanto o Maurício brincar, a gente fica enrolando. E daí a gente tem Selva, que é um programa também, um programa de marionete, e que tem uma história bem, bem bonita, né? Legal, vale a pena. Todos os programas vale a pena você entrar lá no site do Condô. A gente ainda está ajustando, pode ser que dê pau, pode ser que não carregue. E o legal é que você ligue, que você mande mensagem, fala: gente, eu tentei ver o programa, não consegui, parará, parará, para a gente ir trocando informações e ir corrigindo e construindo isso. Porque a ideia é que a gente faça tudo isso através do nosso próprio canal e a gente ganhe força no nosso próprio canal. Então, logo mais a gente vai estar conseguindo transmitir através do YouTube, do Facebook, do Instagram e a televisão, principalmente, né? Porque são mais midiáticos. Mas a ideia é trazer o público, trazer os ouvintes e os espectadores para dentro do canal do Condô, da página, na verdade, da Rádio TV Mundo Novo. Que mais que eu posso falar com vocês? Programação é isso. Então, essa terça-feira... Ah, tá aí seguindo. Então, a gente tem o Colhendo Receita, Jardim das Delícias, o Selva. E daí a gente tem os Inventores de Memórias, que é um programa mais jornalístico, né? Porque os primeiros são um de culinária, o outro de horta, o outro é de marionete. Então esse é mais jornalístico, um programa muito intenso para ver. Então isso tudo acontece de terça-feira e dois ou três dias depois a gente disponibiliza no site do Condô, se você não conseguir assistir no horário do programa ao vivo. Na quinta-feira a gente tem, a partir das 9 horas da noite, dois programas que são quinzenais, então eles intercalam. Um programa é o Quinta Questão, né, um programa que a gente já fazia numa versão presencial aqui no Condô, e ele passou a ser então transmitido. É o Quinta Questão, um programa onde os artistas apresentam as suas questões, os seus momentos de conflitos e pensamentos sobre o trabalho, né? Então, é uma maneira também do artista se expor e expor o seu trabalho e receber as referências, né, de quem estiver participando. E isso intercala com um outro programa, com o nosso querido amigo Sato, que é o Conversa Dentro, que nessa semana foi muito, muito especial, com o mestre Lumumba. Você também vai lá. E um programa incrível, uma pena que a transmissão, né, do mestre estava um pouco com pouca internet, pouca qualidade, então ficava um pouco picotado, mas com um pouco de esforço deu para ouvir bem. E incrível, incrível, todos os programas e todos os convidados, né, que estão sendo trazidos para o Conversa Dentro. É claro que os inventores de memórias também, tudo tem muita qualidade. É muito engraçado eu estar falando isso daqui da rádio, mas é uma pura verdade, gente. É muito bacana, vocês devem ver, vocês devem colar lá e assistir os programas quando tiverem um tempinho, em vez de entrar no YouTube, quem não tem nada para fazer e vai ver porcaria, Facebook, Instagram e fica perdendo horas ali, assistir um belo programa produzido aqui pela equipe do Condô, mas também por uma equipe de parceiros colados que estão a toda ajudando a construir essa rádio. Falta você também colar, ligar para cá, para o 998-247-909. Esse é o telefone da Rádio TV Mundo Novo. Agora eu já acho que já vou me despedindo por aqui. Hoje estava bem tranquilo, né? Só agora que me deu sede, Max. Eu vou tomar um gole de água aqui, mas acho que nem precisa botar música. Hoje vamos sem música. Aguinha boa, né? Vou fazer um arrumar um patrocinador para minha água. Lembra, gente? Alguns anos, se alguém falasse que vamos engarrafar água e vender água, tá louco? Você tá louco? Pronto, a gente já tem água engarrafada à venda. Esse é o pensamento capitalista. Se é que a gente pode fechar essa coisa. Faltam 2 minutos para acabar. É isso, Max, que você está sinalizando? Só porque eu ia falar da água. É um pensamento capitalista. Você fechar todas as minas, pegar água, engarrafar água para poder entregar, ou ela vai pelo cano e você tem que pagar, ou ela vem na garrafinha e você tem que pagar também. Então a água, que é um direito, né, de todos, passou a não ser mais. Esse é um pensamento direitista, né? Enquanto que um esquerdista vai liberar a água para as pessoas tomarem. Pode ser que ele também faça um monte de cagadas nesse meio do caminho. Por isso que nossa participação é o mais importante. Descobrir formas e meios de como atuar e interferir na vida de todos. Então, se a gente quer ter a água com liberdade, se a gente quer ter a vida como liberdade, os espaços, as matas, as florestas e tudo mais, a gente tem que colocar uma cerca aonde ainda existe civilização, né? Onde está a civilização, e proibir que a civilização saia daí, e não o contrário, né? Empurrar os povos originários para um canto e tentar dizimá-los, né? Botar fogo em suas casas e expulsá-los de seus territórios. É o contrário, precisamos nós cercar os brancos, né, os civilizados, e limitar aonde nós atuamos. É isso aí. É, vocês ficam agora na sequência com a Rádio Orimirim. Eu sou Caco Guirado. Esse é o programa Fala Comigo. Essa é a TV, Rádio TV Mundo Novo. Um beijo grande, um abraço apertado. Fiquem bem. Até semana que vem. Um abraço. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.